Lado a lado, meu amor, mas tão longe. Como é grande a distância entre nós. O que foi que se passou entre nós os dois que nos separou? Que foi que os meus ideais morreram assim dentro de mim, ombro a ombro, tanta vez, mas tão longe. Indiferença entre nós, quem diria? Custa querer que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado e nós ambos sem amor, lado a lado. Fomos no passado um só destino, somos um amor desencontrado. Doidos que nós somos, loucos que nós fomos, não sei qual é de nós mais desgraçado. Lado a lado, meu amor, mas tão longe. Como é grande a distância entre nós. O que foi que se passou entre nós os dois que nos separou? Por que foi que os meus ideais morreram assim dentro de mim, ombro a ombro, tanta vez, mas tão longe? Indiferença entre nós, quem diria? Custa crer que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado e nós ambos sem amor, lado a lado.